Oi, bom dia, do Alpha X-Ray Oscar. Alpha X-Ray Oscar, bom dia, prossiga com intenções de reboque. Positivo, senhor. Autorização de reboque do finger número, do pátio número 3, posição 3 Lima, para o finger número 2, a entrada está ciente. Confirmando então 3 Lima, pátio 3 para 2, pátio 1. Positivo, senhor. Gente, do início do reboque, reporta a término na posição 02, Alpha Yankee Oscar. Positivo, prepara para a término do finger número 2, pátio 1, obrigado. Salvador, bom dia, Chanel 625, informação Delta para Guarulhos. Chanel 625, Delta confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme roda, plano de voo, nível 360. Colapsando 0, primeira curva à direita, deixa de saída da El, Leda, Mótica. Bom, D51 no 40, controle no 20 decimal 8. Autorizado nível de voo 360 para Guarulhos, decola pistando 0, primeira curva à direita, saída da Eolia da Mótima, para conforme planos, transponder 5140, motor de saída 1208, chinelo 6251. Chinelo 6251 no cotejamento correto, reporta profissional, confirma totalmente posição no site. Posição 5, chinelo 6251. 9 com autorização para São Paulo. Bom dia, muito bom dia. Bono 229, bom dia. Só um minuto cópia. Envia para a saída da EU, Lê da Morte para Serra Brava, Serra Papá. Da EU, Lê da Morte, ok, obrigado. Salvador, azul, Alfa, X-ray, Oscar, Kennedy, do repórter, obrigado e bom dia. Bom dia, Alfa, Yankee, X-ray, Oscar, 4940 Galeão. O 229, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, com espera pista no 0, Amador, 118, decimal 95, ajuste ao time de padrão 1013. 1013, emílio de Apache, Índia, 1895, 10, 10, ou 1229. Funcionamento, China 621. China 6251, coordena com a equipe de solo, após passar em Boeing 737-800, companhia Gol, a cauda, autorizado por Chama Tank. Após o Boeing, CIA 621. Solo Soteropolitano, bom início de dia, CIA 3171. Com a informação Delta, próxima cópia, está na posição de número 9. A 3171, bom dia. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Cola pista no zero, primeira curva à direita. Preciso de saída da El Lebermodifa. Transponder 5145, controle em 1119, decimal 35. Aprovado 320, decola da 10, curva direita da Eule da Morte, vai à rota do plano, transponder 5145 e controle soteropolitano 19.35, 3171. Atenção. 71 no correto, planejamento, chama pronto, acionar, posição para o 9. Vai chamar quando pronto, 3171 da frente. Bom dia, autorizado a linha de decolar, pista 0, Ventura, 0 grau, 0 meio do Genoa. Felipe, aliás, decolar 0, 0, nada, é o 1, 2, Bom, no 29, contato a radar na decolagem do Céu do BL, segundo 360. 360, Nadael, 1129. Corona 9 para possível estacionamento. Cima 3171, chamou o Pronto Push, posição 09. Cima, Tito. Autorizado o pushback, acionamento, chama o Pronto Tete, 3171. Autorizado, chama, tá, 3171. Vai o táxi, senhor, chiné 6251, tá com 4 horas e 40, operando galeão 119. CNE 251, autorizado, tá? Dispatch 1 no Índio, ponto espera sessão 0, chama a torre. 1-1-8-5, ajuste altímetro, padrão 1-0 na torre. Confira, número 4. 8 decimal 9-5. Bravo. A 3171 informa que vai precisar mais ajustes para iniciar. Vai reportar quando for 3171. Permita 3171, reporta para nova autorização de acionamento e push. Boa noite, a linha decola piscina 0, vento 1-0-0 graus, 099. Piscina decolagem 1-0, 62-1. Chama 229, chama Recife, chama 251. Que bom, obrigado, bom dia. 6251, decolagem 140, controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. 035, boa. Doutor Salvador, boa noite, né, 621. 651, boa noite, contato radar, sobre montanha 360, autorizado para o Edileta. Mano Leda, 360, 621. Boa noite. É, acionamento de push, chama para o ataque. Ele reporta ataque, está com o pessoal. Santo 3171, solicita ataque com 152 a bordo, autonomia 2 horas e 40, alterna no galeão, corrigindo 3 horas e 40 para alternar galeão. 3171, autorizado o táxi via pátio 1 no Índio, ponto de espera pista 1 a 0, 2, 1, 1, 8, decimal 95, Ajuste de altímetro, 1093. 1093, Mate 1, Índia, ponta de espera da 10, torre 18, décima 95, bom dia, 3171. Chalena 251, chama Recife, 125 para cima 1. Recife 25. Salvador, 3171, ponto de espera da 10, pronto, bom dia. 3171, bom dia. Autorizando a linha aérea do Colar, pista 10, vento 0, 70 graus, 119, pista molhada. Gente, a linha decola da 10, tá 3171. Alexandre 7 1, decolagem 150, controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3, 1, 7 1. Alexandre 7 1, contato a radar, sabe da Elf, montanha 320. Da Elf 320, tá 3, 1, 7 1. Aerobo 082 Squawker Band, clear de bomb arrival, turn and turn flap level 050. 131, chama Centro Recife, Engano 25, décima 1. Recife, Engano 25, 1, Centro 3171. Rio 5973, esse ano é identificação chegada na área, desse mantém o nível 050. Mandou-se no perfil 5973, será número 2. Delta 3517, bom dia, acione a identificação, chegada a Bonf e desça para o nível 060. Desça para 060 na Bonf. 03, clear to descend to 2,000 feet, connect 1015, report on final, alert episode 12-10. Okay, 2010, I call you by now, 2010, okay. E 5197, o número 3 na aproximação, reduza para 250 nós. Bom dia, 6225, informação Delta. Salvador, bom dia, o Chanel 6225, informação Delta para descer. Bom dia, Oxenem 6225, informação Delta para descida. Bom dia, Oxenem 6225, está em contato ao radar, passou através de posição Conde, desça para nível 070, na altura de Bonfim, para chegar a Bonfim. 070, Bonfim, chegada a Bonfim, 6225. O 5973 está fazendo operação para sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite ao localizador. Esse mantém a 3.000 pés com ajuste no 014. Bem, esquerda 090, limitado ao localizador. 3.000 pés no 014. 517, reduza para 220 nós. 220, velocidade na 3, 220. Fechando a 6225, número 4, na aproximação, reduza para 250 nós. Já, está reduzindo a 6225. O 973 traça da nossa posição de 2 horas, 15 milhas, passando 4 mil em descida para 2 mil pés, é um Airbus 330 da Europa. Seguiu 5973 para o localizador, curva direita na proa 060, está autorizado a final do ILS, desça para 2 mil pés. Enche direita 2060, desça para 2 mil, autorizado, reposto autorizado, final 63.